O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu atendeu na noite desta segunda-feira uma situação de incêndio em residência na região sul de Foz do Iguaçu. Ainda não se sabe ao certo como o fogo começou, mas não se descarta a possibilidade de um problema com a instalação elétrica do imóvel ser a causa inicial do fogo. Dois autobomba tanque resgate e uma viatura de apoio do Corpo de Bombeiros com um oficial de serviço foram deslocados por volta de 21 horas e 15 minutos para a rua Ernesto Keller, no Jardim Elisa, onde foram empregados mais de 4 mil litros de água para controlar as chamas de uma construção em madeira. Ninguém ficou ferido, mas o imóvel foi completamente destruído. O Corpo de Bombeiros pede cuidado para os moradores com questões simples, como o uso de velas, a colocação do botijão de gás ou então panelas no fogo. Outro grande causador de incêndios é o curto-circuito. Instalações elétricas bem feitas e bem manutenidas evitam estas situações. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.